Policiais militares da RPA Norte, por volta de 22 horas, receberam a informação de que uma caminhonete S10 de cor prata rebaixada teria sido roubada e estava transitando pela Avenida República Argentina. Os policiais militares obtiveram êxito em abordar o veículo nas proximidades da Praça da Bíblia, com dois ocupantes em seu interior, um deles dirigindo e o outro tentando arrancar o sistema de rastreamento do automóvel. A situação aconteceu em meio ao grande movimento da Avenida República Argentina, quando os bandidos foram presos. No interior, apenas os dois ocupantes e a preocupação, pois a família que ligou informando o desaparecimento da caminhonete disse que um casal estava dentro do automóvel. Os policiais militares passaram então a diligenciar nos locais por onde o veículo teria passado. Os PMs deslocaram-se principalmente prestando atenção no movimento na perimetral leste, onde as vítimas poderiam estar escondidas sob a mira de armas, pelo menos dois bandidos, os autores do roubo que estavam em posse de arma de fogo. Com a chegada da equipe, as vítimas foram libertadas e relataram que os dois marginais estavam no interior do matagal existente por ali. Foi realizado um cerco policial, no entanto, não foi possível encontrar estas pessoas. Com isso, o veículo e os autores do roubo foram conduzidos juntamente com as vítimas para a 6ª SDP. Nós conversamos com um oficial comandante do policiamento urbano durante o processo de entrega do automóvel para a Polícia Civil. Neste momento, não se tinha conhecimento da localização das vítimas. Não podemos confirmar ainda se existe esse sequestro. A princípio, no Parque Pilar, foi tomado de assalto um veículo, uma caminhonete S10 branca, e com a ajuda de um informante que fez o contato via Copom, havia o rastreador neste veículo, então ele foi repassando as coordenadas. E na República Argentina, a viatura conseguiu abordar o veículo e, com dois suspeitos dentro, foram os mesmos abordados e conduzidos até a 6ª SDP junto com a caminhonete. O que eles dizem, esses indivíduos, a respeito aí dessa suposta vítima? Como que eles tomaram posse dessa caminhonete? Eles dizem que tomaram ela de assalto e que a princípio levariam ela para o Paraguai em troca de R$500. As informações dos sequestrados teriam vindo por parte do proprietário do veículo, o qual confirma que o seu irmão e a respectiva namorada haviam deslocado com o veículo. Então já estamos agora à procura desses indivíduos e desse casal, fazendo todo o patrulhamento possível naquela região. É possível que hajam outros envolvidos nesse crime? Com certeza há, porque os indivíduos dizem que uma terceira pessoa repassou essa caminhonete a eles. Confere? Exatamente. Os indivíduos afirmam que não são somente eles que fizeram este roubo e que supostamente estes outros indivíduos estão com as possíveis vítimas, mas ainda não tem nada confirmado. A exposição da imagem deles pode trazer a solução para outros crimes semelhantes? Quem tiver qualquer informação tem que procurar a polícia, né? Exatamente, sempre procurar a polícia, e aí está um bom exemplo de como ajudar-nos a recuperar os veículos através de rastreadores ou até mesmo fazendo imediatamente o contato com o Copom, mais conhecido como o 190. A informação rápida e precisa é a melhor ferramenta que se tem hoje, né? Exatamente. Quanto antes for passada a informação para nós, mais rápido conseguiremos aí interceptar os bandidos e nesse sentido aí estar ajudando a sociedade cada vez com mais prestatividade. Segundo o que apurou a equipe CBN, o casal estava retornando de uma casa hospitalar onde a mãe teria ido visitar o filho, que recém deu à luz. A criança, que está internada na UTI, nasceu através de uma cesariana, um parto difícil e traumático para a mulher, que agora carrega o pavor de ser uma vítima de sequestro e permanecer, pelo menos, sobre a mira de marginais em meio ao matagal na região leste de Foz do Iguaçu. A polícia já tem pistas sobre os autores. Quando na delegacia, os dois indivíduos, mesmo sem dar um telefonema sequer, já estavam amparados por um advogado, que, segundo informações, teria sido contratado por um velho conhecido da polícia. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.